se envolveu pro maloqueiro, ficou apaixonada. Quer me dar xereca em plena madrugada. Vou brotar daquele jeito, te soca com vontade. Vou brotar daquele jeito, te socando com vontade. Bota aqui na minha base que hoje vai ter sacanagem. Faz tudo que eu mando, mata toda a minha vontade. Ai, ai, ai, pode socar de verdade. Vai, vai, soca, soca com pro maloqueiro, ficou apaixonada. Quer me dar xereca em plena madrugada. Vou brotar daquele jeito, te soca com vontade. Vou brotar daquele jeito, te socando com vontade. Bota aqui na minha base que hoje vai ter sacanagem. Faz tudo que eu mando, mata toda a minha vontade. Ai, ai, ai, pode socar de verdade. Vai, vai, soca, soca com maloqueiro. Bom dia da chefia, vai!